conosco. Processo AM 1140. Olá, amigos do Vale da Guaribano. Eu sou Luiz Lopes. Convido você a estar conosco. De segunda parte do seu programa. Toda a região do Vale do Jaguaribe, como também notícias de todo o estado do Ceará, do Nordeste, do Brasil e do mundo. Vamos, um bom dia também à nossa direção-geral, em nome de Luiz Lopes, e também à nossa diretora comercial, Paula Quimera. Vamos ver também aqui o Lavozier Costa, que está aqui na técnica de sonoplastia. Vamos ouvir aqui o bom dia de Leonardo Lopes. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Giovanni. Bom dia, ouvinte. Programa Jornal do Ceará. Bom dia, Russos. Bom dia, Mineiro do Norte. Estamos já nos ouvindo. Uma nossa especial a Russos, a Mineiro do Norte e todos. A Terez, a Guarana, como você falou. Fala o nosso bom dia. Muito obrigado pela sua audiência. A sua companhia nesta segunda-feira, 25 de janeiro de 2021. Até as 8 da manhã, para levar muita informação e muita notícia a todos os nossos ouvintes que acompanham o nosso programa. A M1140. Você pode estar. Do Ceará. Você pode participar do nosso país.